170, solo 14, libere a direita, chama o controle solo via Foxtrot em 121, décima 1. É, via Fox, 121, décima 1, San 3, 170. Salvador, Tantrezona 70, Arizona Fox. Tantrezona 70, autorizado táxi Alfa, após Juliette, ingresso Pachon, na posição 1-3, remota. Ok, Alfa, Juliette, posição 1-3, Tantrezona 70. Clarence American 230. Clarence American 230. American 230, do you write the copy? American 230, ready copy. American 230, you're cleared to Miami, Kilo, Mike, India, Alpha. According flight plan roof, the flight level 340. Runway 10, first to your left. Mombo departure after Nenin transition, November Echo, November India, Mike. The squawk 5051 and then control 119.8, American 230. American 230, clear to Miami, flight plan route, flight level 340, 5051 on a squawk, Momo departure, Nenum transition, and departure 119.8. Is that correct? Report ready to start up in the position 11 and prone. American 230, report ready for start and push. Down American 30 11, push. Push for Pat Ray to text American 230. American 330, clear to push, full confidence. Confirm. Ground American 230. 030, now clear to taxi April 1, SPS India, Honey Point, runway 10, Cal Tower, 118.95, KNH 1019. Maintain position before the Honey Point, runway 10, American 230. American 230 is the line up and take off runway 10 Indy 1, 60 degrees 09 and up. Africa 230, contact Control 119.8. 119.8, American 230. Open a Gavo, book you. Salvador, boa noite. O Papa Lima Gostango no curso do localizamento. Papá Lima Gostango, prossiga, confirme intenções. Atenção, após o externo já cancelar esse assistente visual, base pela direita para a direção da frente. Sim, já posso para cancelar a minha regra de voo após o pouso procede da combate? Para ela estar. Sim, já posso para cancelamento. Voltará para cancelamento, Lima Gostango. Qual foi o cancelamento da presente, Lima Golf Tango? Papá Lima Golf Tango, plano de instrumento cancelado agora 0509, curva esquerda com base pela direita da 17, tráfego já avistado, pouso autorizado. Vento 180 graus, 109. Autorizado pouso, chão 17. Papá Lima Golf Tango. Lima Golf Tango, considere salas 1-2 na estação na frequência livre.